restaura e edifica. Não com palavras ao vento, mas quando se pratica. É sofrer com a ida, ver tudo ir a esmo. Fazer mais pelo seu próximo do que a ti mesmo. Amar é fazer feliz, e assim ser feliz. Cristo é o dom supremo, e eu um eterno aprendiz. Aquele que tem medo não consegue amar. No coração fechado a luz não consegue entrar. Abre a boca do peito, fale com atitudes. Com as mãos ninguém arranca os sentimentos de um coração puro. O amor é maior que a fé e a esperança. Espera que pela fé praticamos a bonança. Primeiro a paixão, depois amamos as pessoas. A paixão não sabe perdoar, o amor sempre perdoa. Sereno como a chuva, amargo como vinho e doce como a uva. O coração que ensina